206, tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, Boeing 737. Paulo, voo no 399, 08 para o posto de treinamento. Voo 399, aguardar número 2 no setor. Guarda 99. Juliette Tango, Zulu, desce para nível 05 já. Solo Salvador, muito boa tarde, ABSA 8437. ABSA Cargo 8437, informação uniforme. Ajuste no 008, pronto, cópia. Copia, senhor. Está autorizado, Salvador Recife, via Brusque 58, nível de voo 410. Sai da Puca, transição Caju, da roda pista 10, com a primeira curva à esquerda. Transponder 5075, e o controle Salvador 120, decimal 8. Ok, informação uniforme, 1008. Eu pego 858, 410 nível. Então, Puca, Caju, curva esquerda 5075, 208. Correto, apenas confirmando a saída Puca, transição Caju, ok? O ABSA 8487. Ok, 8487, Puca, Caju. Correto, pronto, o ABSA 8487. Ok, assim para cima. Voo 755, uniforme, informação, ponto cópia. Autorizado, Salvador Confins, via Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita. Transponder 5071, e o controle de saída 120, decimal 8. 13395, secundária 13325. 13395, 13325. Muito obrigado, AB5729. Boa. Boa. Graus com 13, lá. Autorizada, né? Decolada, risco 0, 3230. 31 para o táxi, 35 para o POV. 6 horas de autonomia, Alterra da Brasília. Copiado, 55 a bordo, Brasília, 6 horas, tem táxi autorizado via Pátio e Índia, no ponto de espera, pista no 0, torre 118, decimal 95, ajustando no 008, passeio 2231, vai seguir com o número 2, a retaguarda do Boeing da Gol. 7 táxi, é o ponto de espera da 10, na chama turno 295. 1895. Obrigado. De nada, usa. 206, desce para 2000 países, ajuste para Roné, saturas ADLS, X-ray, pistão, mão zero, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-ray, 206. Triplo Papá Romeu Vitor, desce para 2000 países, ajuste 908. 2000 ou 908, triplo Papá Romeu Vitor. 138, 3 horas e 50, confirme a alternativa. Estimativo copiado, autorizado táxi à sua direita via Índia, no ponto de espera, pistão no zero, chametou em 1 no 8, 95, ajustando no 008, gol no 077. 8, o gol no 399, após a passagem do ATR da Passaredo à sua cauda, tem livre acionamento, puxa da correção ao equipe de sol, chama para o táxi. Estimativa, para o ATR está livre, para o táxi, 3 na tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, 3. 3560, se tiver informação, informa o seu na frente da bosta. SAM 3560, boa tarde. Identifique, autorizado, chega da Mari, desça e mantenha nível 090. Autorizado, 090, SAM 3560, na chegada Mari. A 5, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 3 nas, altímetro no 008. Baixo travado, livre pouso na 10-395. SAM 3217, decolado aos 47, controle 120-8, bom voo. 208, boa. azul 406. Triplo Papa Romeu Vitor, livre LS, X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado. Livre ILS, ILS 1-0 da X-Ray, da 1-0, triplo Papa Romeu Vitor, reportaria do estado. Espera, pista 1-0, pronto. A gente mantém o ponto de espera, 1-0-7-7. A Quebec mudou para Vitor, Índia Juliette. Deu livre das restrições, quando possível proíbe da EOL, Leda. Pós 2000, atrasada, Leda. Pós 2000, Leda. Torre Salvador, boa tarde, o azul 4206, menos de uma milha para Simbra. Boa tarde, azul 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. Azul 4206. SAM 3560, desça e mantenha nível 080. 080, SAM 3560. SAM 3560, tráfego. Tráfego uma hora, 19 milhas, rumo noroeste, Charlie 402, cruzando nível 070 para 3 mil pés com 180 graus de. Correção 1809 de ground. SAM 3560, contrário. Sim, senhor. 2 e 4, Antena Galeão. Autorizado táxi, Apátio, Índia, no ponto de espera do Pistino 0, torre 1-8-95, ajuste 1008, gol na 399, boa viagem. Apátio, Índia, 895, boa, obrigado. Autorizado Salvador, Cairu, Lourenço, rota direta, 1000 pés, decolando da pista 1-7, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, transponder 0160, e o controle de saída 1-20-8, Vitor Índia Juliette. Mari. Azul 4206, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, 1-3 nós, altímetro no 008. Livre pouso na 1-0, azul 4206. 1-395, livrou. 1-395, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1-395. Aí abaixo do 1-2-0, confia lá. Firma. 27-2-0, será a indicação, 3-0, chegada bom, se desça e mantenha nível 090. Pode de carga, então na primeira esquerda. X-Way, pista 1-0, chame torre 1-1-8-9-5. 108-5 é a torre. Muito obrigado, senhorita. Boa tarde. Boa. Alvo no 3-9-5. Salvador, Astacago 8-4-8-7, informação uniforme 4-1-0, Recife, copia. Fala, meu Vitor. Papa Romeu Vitor, boa tarde, prossiga. Interceptando o localizador no momento. Meia dúzia de milhas para o automarker. Tem Tenente, reporte ao marcador externo, Papa Romeu Vitor. Reportaremos externo, triplo Papa Romeu Vitor. Azul 4206, solo 51, livra direita, solo 12, 1 decimal 9. A livrada 29, azul 4206. Prova que o Índio ali mantém no 7. Cono 077, ali em decola do 10, vento 090 graus, cono 4 nasce. Decola no 0, cono 0. Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette, tá fazendo. Ingresso no principal no 395. Prossegue em frente, gol 395, via parte principal, portão 02. 02, cono 395. 0. Já se tem 6207, evitando formação, desviou à direita por aproximadamente 10 a 15 milhas. Tem chefão pro DG? Proa 250. Sim, enche agora de cruzamento contrato. 20 altímetro no 008, livre taxa, chama para ingresso. No 077, decolado ao 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Oi, boa, voo na 399, ponte espera da 10, pronto. No 399, mantenha o ponto de espera. Alterna 1 no 2685. 80 graus, cono 4 nasce. Decolagem 2830. Passando o Altemarker, baixado travado, triplo Papa Romeu Vitor. Papa Romeu Vitor, vento 090 graus, cono 3 nasce, altímetro no 008, aguarde pista livre. Ciente, triplo Papa Romeu Vitor. 010077. Então 3190, desça para nível 060. 060, 3190. 3217, encerrando Eliseu, pode voar brilho. Colindo com centro Recife, na frequência 13395, alterna 13325. 3395, alterna 25, boa. Boa. Então 3560, desça para 2000 pés, ajuste no 008, autorizado LS, reforma estabilizada. 2000 pés, ajuste no 008, estou autorizado LS, em que eu já fiz 2000, botar estabilizado, 350. Um, 231, decolado ao 54, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, 231. Papa Romeu Vitor, livre pouso na 10, vento 090 graus, com 13 nós, altímetro no 008. Livre pouso na 10008, triplo Papa Romeu Vitor. 3231. 3231, boa tarde, contato radar, saída Momo, suba para nível 180. Bombo 80231. 208. Posição 4206. Gente, nome é Guinness Faz, que eu vou levar a cruz de posto através de Paripia. Controle, boa tarde, Bravo Kilo Índia, decolou da 97, saída da Arbor. Bravo Kilo Índia, contato radar, saída Arbor, subo para 4000 pés. Saída Arbor, 4000 pés, Bravo Kilo Índia. Eu e oito, afirmo. Localizador, curva à direita, proa 085. Direita 085, Juliette Tranquilo. 3190, reduzir velocidade para 2209. 220, reduzindo, 3190. O ajuste é 1018, essa carga 847, boa viagem. Parte principal, Índia, ponto de espera, 1185, 8487, obrigado. 008 para 3 mil pés, 3190. 7 vento 080 graus, como 4 nós. No 399, ali mantém no 0. E mantém no 0, 399. Um 3090 para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, limite ao localizador. Esquerda 0110, limite ao localizador, 3110. Tá, Romeu Vitor, solo 57, liga à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Paulo, boa tarde, triplo Papá Romeu Vitor, está livrando na Delta para o hangar da Arestar. Estimativo, tempo Papá Romeu Vitor, boa tarde, prossegue táxi via Alfa, vai cruzar a Alfa, via Kilo, ingressar no pátio 3, reportar para o ingresso no pátio principal, triplo Papá Romeu Vitor. Positivo, vai cruzar a Alfa, via Kilo, para o pátio 3 e reportar para cruzamento do pátio principal, triplo Papá Romeu Vitor. 491. Decolagem no 0399, confirma? Ah, sim, livre decolagem dá no 0, vento 090 graus, como 4 nós. Livre 99, obrigado. Você está ingressando no pátio 3 devido à aeronave, o Embraer da Azul, está na Juliette, na Alfa, antes da Juliette, aguardando para ingressar no portão 1. Você não tem que ficar aguardando, você vai ingressar via o pátio 3 para agilizar no táxi. Muito obrigado, senhor. Controle instalador para passar com o Victor Índia Júlia, de Colônia, se escuta. Papa Tango Vitor Índia Júlia. O nome é quem? O nome é o Pérez, que é o da Serra, para a Estrada da Barra. O nome é o Pérez, a Serra, para a Estrada da Barra, de Colônia. Trip 5491, da Presente, vai na Proa de Amã. Gente, está presente, mas nós estamos fazendo um pequeno desvio aqui da Proa de Amã, o Trip 5491. Isso. Vai estabilizar na LS, que eu ainda fico no 0, tá 3560. Complete final, chame torre 11895. 11895, tá 3560. Estabilizado também, o Juliette Tango Zulu. Sim, você gosta de transferência de Juliette Tango Zulu. Com 3090, reduzir velocidade para 1909. Reduzindo 3190, já tá na mínima. Voltou igual 399, decolando, só escuta. Objeto 6720 para sequenciamento, curva direita para o 240, limitado pelo localizador. Direita 240, limitado pelo localizador, reduzindo para 200 nós. Controle, Bona 399, decola, na aero, na sua escuta. Bona 399, contato radar saída da EL, suba para nível 360. 360 da EL, 399. Tá 3090 para o localizador, direita 085. É, já está interceptando com esse localizador, 90. Sim, está autorizado o ILS que foi pista no zero. Está autorizando o 90. 90. O azul 4206. Aí recebeu a informação da EFA, o portão seu agora é o 03. Está autorizado a ingressar Juliette, portão 03. Atenta a aeronave à sua esquerda. Quem ingressar na parte principal já livrou. Está autorizado Juliette, portão 03, azul 4206. Vamos para Juliette, portão 03, 4206. Zulu, pode ser acertado lá? Complete canal, chame torre 11895, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. 3895, Tango Zulu. Controle Salvador, Adson, 8487. Campos 8487, contato radar na decolagem, saída Pouca, suba para nível 410. 410, pode negociar o 400, por favor? 400? Afirmo. Aguarde com relação. Ok, pode ir subindo 410, 8487. 1755 agora, chama para o táxi. 410. Papa Romeo Vitor, Lima, Mike, Quebec, na Quebec para cruzamento da 1735, torre novamente 1895, trio Papa Romeo Vitor. Sete, livre, ingresso na Lima, Quebec, para cruzamento da Quebec, para cruzamento da Mike. Para cruzamento da Quebec, vamos chamar a torre novamente, 1895, triplo Papa. Vamos lá. Vai coordenação aqui, pessoal, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, chama 25. Sim? O FG 1070, confirma, já pode voltar na posição, né? Aguarde. Bono 077, chama em centro Recife, no 3395, alterna 1 no 3325. No 3395, alterna 1. Alterna 1 no 3325. Décima 720 para o localizador, curva esquerda, proa 090. Esquerda 090, objeto 720. 02, livre à direita, só 121 decimal 9. 121 decimal 9, é preciso pé a 0, livre à direita. Passou externo, baixar travado, Juliette, tá com zelou. Gente, aguarde pista livre. Zelou. Autorizado, localizador. Autorizado, LS, X-Ray, pista no zero, reposta estabilizada, desça para 2, meu país. Vamos informar estabilizado, está capturando o localizador no momento. Paris, terceiro Quebec. Zero. Boa, após o cruzamento, livre táxi 45, frequência livre estacionar. Copia, o 1 no meia dúzia de nós, altímetro no 008. Chame torre para ingresso no circuito em 1995. Torre, boa, o Quebec Sierra. O Quebec Sierra, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Da táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, o ajuste no 008, gol no 755, vai seguir com o número 2 da Itaguaia do Boeing da companhia. Número 2, táxi, via Ápice 5487, posição 8487. Chame Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685. Controle, Bono 399. Bono 399, aguarde coordenação. Obrigado. 390, passa o externo. 3190, torre 1895. 1895, obrigado. Parceiro 2231 da presente, Barreiras. Barreiras, é, vai permanecer com o desvio aí por mais umas 15 milhas, aí pode voar Barreiras, ok? Encha. Eita, agora de pista livre. 90, vai dar. Reduza na medida do possível, reparte final de 2 milhas. Reparte final de 2 milhas para visual com o chão, que é bem certo. Direto Tango Zulu, solo 05, livre à direita, solo 121 decimal lábia. Para o básico 1925, com POV de 190, alternado é Galeão, 3 horas e 44 de autonomia. Autorizado táxi à sua direita via Índia, no ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 95, ajustando no 008, gol 1925, boa viagem. Tem livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 295, gol 925, obrigado. 25, boa. 0. Tango Juliette, Tango Zulu, pátio 3 está fechado para aviação geral, o pátio possível para destino é o pátio 4 ou 5. Eu vou entrar em contato com o Efraio, já coordeno com o senhor, mantenha a posição antes da Alfa. Estabilizado. Para 2000, ele é autorizado, formará estabilizado, 5491. 7, vento 080 graus, cono 5 nós, altímetro no 008. Limpo, 07, aquele que é daqui. Juliette Tango Zulu está autorizado a ingressar na Kilo, parte 3. Juliette Tango Zulu. Pode prosseguir contato com a 3560, senhor? Estimativo, portão 10, 3560. Portão no 0 da 3560. Boa tarde, 925, ponto de espera. Boa tarde, 925, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Sim. Sim, web 6720. Chame torre, em 11895. 1895. Torre, web 6720. Zero, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando o 6720. 3190, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3190. 720, livre pouso na 10, vento 090 graus com 15 nós, altímetro no 008. Sente livre pouso 6720. Quebec CA, solo 08, livre táxi, parte 5. Nove, dois, cinco, após o webjet na final, ali mantenho no zero. Após o webjet na final, ali mantenho no zero, voo 925. Aproximada Juliette, TAN 3190. Autorizado Juliette, portão 05, TAN 3190. Aperta Juliette, portão 3190. 5491, complete, final, chame torre 11895. 1885, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, tipo 5491. Boa tarde, 5491, reporte externo. Portará. B720, solo 10, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre 219, B720. Salvador, o M6-2A livrou sua escuta, boa tarde. Webjet 6720, boa tarde, dois ataques via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette para 612, 6720. Bom, no 755, mantenha o ponto de espera. Sim. Ok, minha frequência.